se jogar de um sapato. Há de ser minha, eu seja gato, sapato. Há de ser minha, eu seja gato, sapato. Sem ti eu não sei. estão longe daqui. Chorando eu saí pelo mundo, perdido sem saber onde ir. Queria que soubesses o quanto eu te amo e quero ter você junto a mim.

para poder cuidar de mim. Já que não tenho vida sem ti, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu sou como um livro que ninguém pode ler. Eu não quero mudar nem deixar de viver. Eu guardo as palavras que desejas escrever em memória de alguém que não te deixa esquecer. Eu sou como um livro que ninguém pode ler. Eu não quero mudar nem deixar de viver. Eu guardo as palavras que desejas escrever em memória de alguém que não te deixa esquecer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Teus lindos olhos, teu lindo rosto.

minha vida.